Quando a gente fala de rock nacional, a primeira coisa que vem à mente é, logicamente, o rock brasileiro, anos 80, aquelas bandas que até hoje estão reverberando por aí. Só que, num contexto mais amplo, a gente tem que se tocar que rock nacional, pelo menos aqui na América Latina, tem uma certa entidade e uma universalidade que vai muito além do que a gente reconhece como rock com influência americana ou inglesa ou qualquer outro tipo de música anglo-saxônica. E hoje a gente vai abordar o rock dos irmãos, o rock do nosso país vizinho, a Argentina. E é um estilo que, musicalmente, teve sim essa influência do rock and roll americano, mas se diferenciou por pegar muito o contexto da música regional e principalmente da cultura e da política, pisando forte dentro da sua música e dos artistas que por lá surgiram. Eu sou o Sebes e esse é o Apenas um Cast. E hoje eu tô com dois convidados. O primeiro deles é lá do Papo Canela, o host do novo projeto Turno Livre Musical, é o Thiago Rosas. E aí, Thiago, tudo bom? Fala, Sebes. Beleza, cara? Muito bom estar aqui com vocês. Espero aprender bastante hoje. Eu digo que eu sou mais um entusiasta do que um conhecedor do rock argentino, mas espero poder dar alguma contribuição também. Idem, cara, idem. Eu posso falar que eu também sou um puto entusiasta, porque de conhecedor eu tenho bem pouco. Mas aí, pra gente sanar esse problema, a gente chamou um conhecedor de verdade. Um cara que viveu a época, viveu os estilos, conhece bandas, tem uma pauta enorme aqui que ele bolou pra gente, aí não sei se a gente vai conseguir falar tudo, que é um conhecido meu lá dos hangouts do Pensador Louco e da galera toda lá do Boteco Virtual, que é o Julian Catino. E aí, Julian, tudo bom? Olá, tudo bem, Sérgio? Obrigado pelo convite. Olá, Thiago. E só vou falar uma coisa para vocês. Não está solo se es que sabes que muy solo estás. Não está ciego se não vês onde não há nada. É o começo de um rock famoso. Vamos chegar lá. Vai estar cheio de referências aqui a letras de música, letras de bandas e tal, né? E aí vai ser o podcast que a gente vai mais ter nota de rodapé na gravação. Você está ouvindo Apenas um Cast, cotidiano em estéreo. Então, eu não menti quando eu falei que o Júnior fez uma pauta gigantesca, cara. De longe, é a pauta mais organizada, mais detalhada e maior em tamanho que eu já gravei, né? Então, abrindo aqui o arquivo de Excel que ele montou, na primeira aba aqui, ele dividiu por décadas. Então, temos aqui a década de 60, 70, 80, até anos 90. Logicamente, eu conheço mais ali da década de 80 pra frente, mas muito pouco. O Thiago vai também falar se ele conhece. Você conhece mais ou menos de que época aí, Thiago? 80 pra frente, cara. Mas a gente sabe que essa história começou lá nos anos 60. Então, Julião, fala um pouquinho aí como é que foi aí, mais ou menos, o contexto do surgimento do rock argentino. Bom, o começo, até pra falar um pouco antes do rock, né? Estaríamos falando mais ou menos dos baby boomers, né? Dos moleques que nascem pós-guerra mundial e são tomadas por várias influências. Mas aqui no nosso Cone Sul, o caso é que estávamos invadidos por ditaduras ultranacionalistas, então tinha várias brigas por causa disso. Mas os jovens já começavam a ter influências de várias músicas que chegavam de fora. E isso tinha duas repercussões. A primeira era uma repercussão, digamos, negativa, porque havia muita música local. Na Argentina tem, na verdade, muita música regional, cada região tem sua música. Uhum. Então eram vistos como vendidos ao Oro Yankee e aquela coisa toda. Uhum. E por outro lado havia um boom de um monte de informações que chegavam pelas TVs, as primeiras TVs e que estavam mudando esse mundo nos anos 60. E até para ter uma semelhança com o Brasil, na época que estava aqui a Jovem Guarda e tal, lá tinha uma, uma agrupação chamada Club del Clan, que era um Palito Ortega, que seria um primeiro, mais o que rock, tocava aqueles twists e aquelas coisas um pouco mais incipientes antes de um rock mais elaborado, e alguns rocks mais palatáveis para que podiam aparecer na TV e algo mais para dançar, né? Mas era o que a galera começava a conhecer como um rock. Você deu uma bela resumida do contexto e tal, mas eu li, né, em algumas pesquisas que eu fiz, né, você pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, que teve uma questão que no início, quando você falou aí que tem um certo, uma rixa, você é um vendido, você tá, né, consumindo cultura yank e tal, em detrimento da cultura local. Mas assim, teve uma época em que acho que proibiram, né, de tocarem músicas em inglês na rádio, foi isso mesmo ou não? Isso foi mais adiante, eu vou falar, mas isso aconteceu pós-Guerra das Malvinas. Vamos só recapitular. Na verdade, no final dos anos 60, ou meados dos anos 60 para o fim, vem Beatles, Rolling Stones, que detonam aí a cena mundial da música. E, mas antes, assim, já havia Elvis Presley, chegava no cinema, né? O cinema era muito contato que o pessoal tinha com a cultura lá fora. Mas quem quebra isso é mais Rolling Stones, Beatles em 65, 66. E começa a ver roqueiro. A figura do roqueiro. A figura do roqueiro, de jaqueta de couro, de óculos, moto, aquela coisa toda. E começam a haver reuniões em bares, né? Começam a tocar rock. Um que mais tarde fica famoso, mas nessa época já apresentava, digamos, grandes músicos que depois são os que vão tocar nos anos 70 todos e formar aquela geração, apareceram em vários lugares, mas principalmente num que se chamava La Cueva. La Cueva era um bar onde, na verdade, do lado de fora se apresentavam bandas. Então lá começam a aparecer os nomes, que alguns nomes talvez alguém reconheça, que são principalmente na cabeça disso, e que vai reunir essa garotada toda depois para produzir algo, digamos, mais prático, né, como discos, bandas de verdade, vai ser Billy Bond. Billy Bond. Billy Bond vai reunir todos eles, mas os nomes que vocês vão ouvir depois são os mesmos que acontecem em todos os anos 70. Ah, eu tô vendo aqui, tá aqui, tem na coluna da nome da banda, aí depois tem os integrantes, e são, são caras famosos, David Lebon, Luiz Alberto Spinetta, Papo. Dessa galera dos anos 60, eu só conhecia o Papo, só já conhecia alguma coisa do Papo. Então, Billy Bond, ele tocava, ele cantava, e às vezes outros músicos tocavam com ele. Um deles era Papo, que é o que falou o Thiago. Muitos ascendentes italianos, vocês vão ver. Billy Von, não se chamava Billy Von, se chama Giuliano Canterini, né? Então você vai ver essa influência. Mas, na verdade, assim, são os jovens daquela época dos Baby Boomers. Quem mais vai estar aí, que não aparece talvez na planilha, mas assim, Miguel Abuelo, Charlie Garcia, todos eles tocavam juntos. E tinha alguns anteriores, que é um que é bastante lembrado agora, mas na época nem tanto, que era Tanguito. Tanguito escreveu o primeiro, digamos, rock com as bandas de Lito Nevia, que eram Los Gatos. Ele escreveu uma música no bar mesmo. Só que escreveu as estrofes e não publicou, não editou. Então teve até uma discussão depois. Ah, Lito Nevia roubou a música de Tanguito. Na verdade, Tanguito era tipo Syd Barrett, sabe? Ele tinha ideias boas, mas de repente, na hora da gravação, ele sumia. Aquela coisa meio junkie e louco, né? Mas ele era super criativo. A primeira vez que eu fui pra Argentina depois de velho, depois que eu saí de lá, né, criança, foi em 98. E eu lembro de ter comprado uma coletânea numa banca de revista que era rock clássico argentino. Nem tinha ideia do que seria isso, né? E eu não sei se é essa música, a primeira de todas, que é No Pibe. Não é essa música que ele fala No, no, no, no pibe, no lo haga, se so no va. É essa música? É, mas não tenho certeza do jeito que você cantou. Mas No Pibe é de Manal. Outra grande música, sim, os grandes músicos que vão aparecer depois bastante, Cláudio Gaves. Essa não, Bieber, outras... não é que tem aquela frase, uma frase que eu gravei pra sempre, até hoje eu lembro dela, que assim, es muy triste el lugar de donde vienes, pero lo importante es para donde vas. Ou seja, é muito triste o lugar de onde você vem, mas o importante é para onde você vai. Acho que é nessa música. Tem outra de Manaus essa aí, mas sim. E ela tem outra também que fala, você não deve se apresentar diferente do que você é realmente, né? É uma coisa meio existencial, né? É uma coisa meio assim, meio existencial e tal, mas é muito calcado na... Eu pelo menos eu senti isso, não sei vocês, né? Na condição social do cara, né? Essas bandas, Maná, Los Gatos, tinham esse olhar e, na verdade, estava meio calcado numa forma de colocar essa postura de você não precisa ter dinheiro para ser quem você é, né? Uhum. Então, muitas músicas têm essa postura. No Pive é mais para você não seja enrolado, né? Não deixa as pessoas te enganarem e seja autêntico, né? É muito triste negar de onde vienes. O importante é aonde vas. Não, Pive. Não lo hagas, isso está mal. Nessa mesma época, vocês vão ver que começa a haver algumas vertentes, né? Papo, ele fica, né? Papo é Roberto Napolitano, né? Então ele tem um... ele tem um lado, assim, de ter uma idolatria mãe, ele é muito reservado, mas ao mesmo tempo muito... também autêntico, né? Uhum. Ele levava o cachorro dele para tocar no bar, você não podia mexer no cachorro. Era uma figura total. E ele é mais do lado blues. Tanto é que o seu sua banda, há muito tempo, foi Papos Blues. Quem tocava baixo, por exemplo, com ele, era Spinetta. E uma das músicas iniciais que eles fazem aparece com Billy Bonin, La Pesada del Rock, que se chama El Bosque. Eu conhecia pouco do Papo, sabia que ele era considerado um dos principais guitarristas da Argentina, muito considerado, até o B.B. King citou que ele era um dos melhores guitarristas que quem já tinha visto. Agora, eu não sabia disso, eu tava lendo aqui que ele chegou a tocar no início do Motorhead, cara. Então, pô, bacana, né? Não sabia disso, dessa curiosidade, cara. Ele, particularmente, era muito reservado. Mas as poucas vezes... E o pessoal empurrava, ele falava, cara, vai pra fora, vai pros Estados Unidos, toca lá. Ele não queria, ele morava com a mãe, ele ficava andando nas rodovias com os amigos, sabe, o motoqueiro? Ele falava, vai se ferrar. Então ele era muito assim, não era... Era uma pessoa, assim, extremamente objetiva na hora de gravar essas coisas, mas no dia a dia, cara, não era muito objetivo, ele queria tocar. E, então, cada um fazia a sua composição e mostrava para o grupo, digamos, e dava um jeito de tocarem juntos. Mas cada um tem uma vertente, então o Papo fica mais para o blues, Spinetta fica mais para o blues rock, e o Charlie ainda, ele era bastante jovem na época, ele era, não, ele era músico de conservatório, que tinha feito, né? Uma educação mais formal, musical, né? E o resto não. O resto eu tinha aprendido, entre aspas, na rua. Na rua, né? Eram mais de rua. Se não me engano, o Charlie Garcia, ele tem ouvido... Como é que chama? Quando o cara tem... Ele consegue captar as notas musicais? É, ele tem ouvido... Ouvido absoluto. É quando ouvido você, absoluto. Por exemplo, ele você tem. Bate ali no diapasão, ele fala lá. Ele pega qualquer acorde, qualquer música que ele escutar, ele consegue... discernir as notas musicais, apenas escutando a música. Ele fala assim, um lá, qual é o andamento, qual é o tom. Caramba! Ele é meio maluco beleza. Exatamente. Nessa época aparecem vários clássicos que vão se repetir, se regravar bastante, e algumas bandas começam a se formar, né? Cada um começa a ter uma afinidade com o outro, né? Então, nesses anos 60 que tudo isso acontece. E tem um caso também um pouco... Já começam as paradas complicadas, né? Então eles... organizam o primeiro festival de rock, aonde? Luna Park. Luna Park. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Pra quem não conhece Buenos Aires, o Luna Park é como se fosse parque, né? Um grande parque. Era um observatório espacial, né? Sim, e é um lugar bem aberto, mas isso. Nessa época, o grande, digamos, ganha-pão do Luna Park era boxe. Então eles fizeram todo um trabalho, digamos, de conscientização para os organizadores do Luna Park, para vender a ideia de que fazer a festival de rock era da hora, que tinha que fazer. Porque já tinha acontecido uma série de recitais famosos de rock lá fora, eles falavam que temos que... Monterrey, Woodstock, né? Teve um grande, primeiro, digamos, grande concerto, onde estava, por um lado, Spinetta, que ia tocar com a Almendra, tinha La Pesada, rock and roll, que era Billy Bond, e no meio do concerto, quando estava tocando Billy Bond, teve um... se pegaram entre as arquibancadas, digamos, do estádio, mas se pegaram com a polícia e a polícia apanhou, porque estavam em menor número, mas quebraram tudo, quebraram cadeira, foi assim, nossa. Um fato assim que falaram, puta, agora nunca mais vamos fazer um recital de rock, acabou o rock. Obviamente não acabou, mas na época foi bem forte. Daí pra frente... Rock é associado com sujo, feio, comunista ou vendido ao ouro yankee, né? Por que você não faz tango? Por que você não faz música regional, né? Só para terminar os anos 60, tem um disco conceitual, o primeiro do rock, que é tipo clássico, é de um grupo chamado Vox Dei. E eles pegam casos assim, inspirado, digamos, na Bíblia, com sua própria interpretação, muito hippie, mas cada música ele relata ou fala alguma coisa relacionada com a Bíblia, e tem vários clássicos lá, né? Ele é muito, muito lembrado, principalmente Gênesis, que é a música mais lembrada até agora. Desse movimento anos 60, você consegue estabelecer algum paralelo, alguma relação, alguma semelhança com o movimento, por exemplo, da Jovem Guarda? Porque o movimento da Jovem Guarda era muito espelhado no rock americano, naquela coisa do rock engomadinho americano, do tipo, usando Elvis como modelo, usando os rockstars americanos como modelo. E não sei se, de repente, no rock argentino você tinha uma coisa mais plural ou se também seguia essa linha. Se você ouvir Manal, pelo menos a mim, me lembra muito Creedence, então, que mistura um pouco do folk rock, né? Mas que tem letras um pouco mais, digamos, do povo, né? De coisas mundanas do dia a dia, não tão... E aí vamos dançar, né? Novamente, né, fazendo aquele paralelo, para quem começa a pesquisar sobre o rock nacional brasileiro, vê que as gerações elas são muito ilhadas. Por exemplo, a galera dos anos 60, Celi Campelo, Jovem Guarda, Parará, Tremendão, não tem link necessariamente com a galera dos anos 70, embora alguns tenham sobrevivido até lá, né, que já é Mutantes, né, Raul Seixas e tal. Eu queria saber se na Argentina esse fenômeno se repetia, porque eu tô vendo que algumas figurinhas daqui dos anos 60 começaram nos 60, se firmaram nos 70. Então tem esse link de gerações entre bandas, são bandas que começaram nos anos 60 e duraram até os anos 70, ou não, teve uma quebra? Então, eu vou complementar a sua pergunta, Sebs. Eu vejo essa questão do do não link dos movimentos aqui do Brasil de 60 para 70, porque o movimento dos anos 60 da Jovem Guarda era um movimento bem diferente. O que a gente teve nos anos 70 veio em contrapartida e não se conectava. E eu queria saber como foi na Argentina, se o movimento que teve nos anos 70 foi uma coisa que complementou ou foi uma coisa que veio de encontro e não dialogava, como aqui também não dialogava a Jovem Guarda, como não, a Jovem Guarda aqui não dialogava com o movimento dos anos 70, o tropicalista, eram coisas meio que opostas. E como é que foi isso lá? É, a quebra foi do que era Club del Clan e esses caras, com esses que eu tô falando, assim, Manal, depois Almendra, depois Los Gatos, eles não se falavam com esses caras, falavam entre si. Começa a ver os problemas com polícia, com a repressão, que era muito forte. Então, o rock era contra a cultura, proibido, coisa de comunista, era isso. Ô, Júlia, aí a gente já tá começando a entrar nos anos 70? É, entre os 60 e 70 acontece isso. Então, a virada é justamente eles, depois dessa explosão em que as coisas parecem que não funcionam, acontece essa separação. Então, nos 70, esses mesmos caras que vão, digamos, direcionar o que vai acontecendo, mas cada um forma sua própria banda. Então, todos mais ou menos foram originários de Billy Bon La Pesada, etc. Só que cada um segue uma linha. Então, Spinetta já tinha feito vários clássicos, era conhecido e tal, e se junta a outros caras que também tocavam lá no nome de Almendra. Só que quando eles tocam, quando os músicos, os mesmos caras de Almendra, como Spinetta era um cara um tanto quanto difícil em certos momentos, eles tocavam sozinhos também. E a banda se chamava Aquelarre. É, e Charlie Garcia se junta a outros para fazer algo um pouco mais introspectivo, que é um disco só, meio que um supergrupo, que é Raul Porchetto, Leon Gieco. E ele tinha tido uma banda junto com Nito Mestre, que se chamava Sui Generis, que fez vários clássicos também, mas era mais para o folk. E mais Bob Dylan do que rock, digamos assim, mais puro. Mas tinha muitas músicas assim, que tinham um lado de protesta contra polícia, Estado, essas coisas assim, porque o ambiente político estava muito pesado, né? Eu acho que cabe aqui uma pequena nota de rodapé, que a gente vai começar a falar do Charlie Garcia, né? Você acha que dessa galera toda, desse período, eu sei que depois a gente vai entrar nos 80, né, e tal, mas assim, o Charlie seria o mais icônico deles, ou você acha que, lógico, tem o Spinetta também, que é um monstro, né? E até meu pai ele tem 74 anos. Ele falava, porra, tem um maluco lá, tal Charlie Garcia. Ou seja, meu pai ele não gosta de rock, ele sempre escutou o ritmo regional. Mas ele sabia, ele conhecia quem era Charlie e tal. Você acha que Charlie Garcia é realmente o ícone dessa galera toda, ou tem algum que equipara com ele, ou até maior do que ele? É, ele é o ícone por vários motivos, mas principalmente porque era tipo um John Lennon. Era muito criativo, muito introspectivo, mas fazia umas letras que a galera adorava, entendeu? E ele é icônico nesse sentido, porque ele pega o final dos anos 60, os 70, ele passa justamente. É, olha só, primeiro estava em Billy Bond da Pesada, como eu falo, ele sentava e começava a tocar, assim, o pessoal ficava, né, embasbacado. É, ele tocou com Papo, tocou com Spinetta, mas depois fez a sua banda. Ele toca com Porcio Rieco em um folk mais hippie, mais relaxado. Ele é basicamente pianista, né? Ele é basicamente pianista porque ele vem de conservatório, de música mais erudita, e ele compõe no piano e sempre tocou piano. Toca guitarra, acordes. Ele teve N facetas, mas como ele sempre foi, justamente, como ele começou do lado rebelde, Ele também vende um pouco isso, né? Então, você quer um maluco aqui? Ele abaixa a calça no meio do festival, estão falando mal dele. Não tá nem aí. Mas assim, depois, nos anos 70, ele fica no progressivo. Depois, nos anos 80, ele pega o pop, rock, ele absorveu todas essas mudanças de uma forma muito criativa, entendeu? Então, claro que fica um icônico. O que dá pra perceber do Charlie, com você falando, ele é um artista que ele soube evoluir e ver cada cenário de cada época e pegar isso pra ele e fazer a música dele em cima disso. Exatamente. E ele influencia também toda a América Latina. Ele é muito ouvido na América Latina toda, coisa que Spinetta nem tanto. O que ele tem como espectro é que ele tocou com todos os grandes músicos na Argentina e fora, entendeu? Então, ele passeava muito bem entre qualquer espectro assim, do regional, do tango, do, principalmente do regional, né? Que adotaram ele como grande compositor, entendeu? Mas ele, em termos de voz, ele mesmo se odeia. Eu tô vendo que ele é bem figura onipresente aqui nos anos 70, porque aqui, das bandas que tu colocou, ele tá aparecendo em três, né? Sim. Fora as parcerias que ele deve ter feito com essa galera toda aí. Exatamente. Ele passa do folk de sui generis para prosurrir com os hippies, muda completamente e vai pro progressivo total. Então, junta com outro pianista, aliás, que ele adorava, que chamava Carlos Gutaya, e faz uma banda que também foi icônica já em 74, por aí, que se chama La Máquina de Hacer Pájaros, que é 74, 75. Um momento bem criativo deles, e ele encontra quem vai ser o baterista depois da banda, assim, dos chamados Beatles da Argentina, assim. Tudo isso acontece quando tem o golpe militar de 76, que é aí que o negócio ficou feio. Então, por exemplo, Billy Bond vem para cá, pro Brasil. Inclusive, ele produziu o primeiro disco solo do Ney Matogrosso. Depois, ele fez parte, já nos anos 78 e tal, ele faz parte do Joelho de Porco. Porra, mítica banda, Joelho de Porco, eu ouvi falar muito. Bom, e Char nessa época, o que vai fazer? Depois da Máquina de Hacer Pájaros, etc., se junta com o guitarrista que era antes de Spinetta. Spinetta tá numa vibe muito, muito down, porque ele se separa da mulher. Ele tem altos e baixos, né? Ele fez sua música mais bonita, mais poética, mais linda daquela época, que era Muchacha Ojos de Papel, que é dedicada à primeira mulher dele, que é Cristina Bustamante. Muchacha Ojos de Papel, aonde vas? Quédate hasta el alba. Anos depois faz dois blueses para baixo dedicados à separação, mas ele está numa down. As pessoas que tocavam com o Spinetta aos poucos vão saindo, inclusive o último disco de Pescado Rabioso, Spinetta toca sozinho, compõe e toca praticamente sozinho. E antes eram tipo três bandas: Almendra, Aquelarre, Spinetta, Invisible. E vai se isolando. E Charlie Garcia, ao contrário, ele se junta com David Lebón, que era o guitarrista que estava com Spinetta, Oscar Moro, que estava com ele desde La Máquina de Hacer Pájaros, e um cara de outro planeta chamado Pedro Aznar, que é o baixista, mas que tem umas passagens de baixo inacreditáveis, muito mais para a época. Pedro Aznar era super fã de Jaco Pastorius, então tocava sem traste e aquelas coisas malucas que só ele conseguia fazer. E ele fraseava, o David Lebón fazia ritmo com a guitarra, e quem fraseava com o Charlie Garcia era o Pedro Aznar no baixo. E deixa eu fazer uma pergunta, Julian. Cada década tem sua influência, seja interna ou externa. A gente sabe que nos anos 70 teve ainda o pós-hip, né? Mas tem principalmente o punk, né? No final da década, né? Tem algum resquício punk aí nessa década, aí nos anos 70, que você conheça? Eu vou chegar lá, mas na verdade, assim, punk na Argentina só aconteceu depois de terminada a época da ditadura, ou seja, a partir de 84. Então foi bem mais atrasado. É igual ao Brasil, mais ou menos. Aqui havia outro mundo, né? Então na Argentina estava culturalmente congelada. Estava num timing próprio, totalmente diferente. Então, o que pegava lá ficou o quê? Justamente hippies, assim, só que tocavam coisas mais progressivo, aquelas músicas longas, viajadas. E aparece outro cara que talvez vocês conheçam mais, que é na banda Arco-Íris, que são dois caras, Arato Catalian e Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla vai ganhar dois Oscars da música lá nos anos 2000. Na época da repressão, três caras vão embora importantes: Billy Bond por um lado, Gustavo Santaolalla, que vai para os Estados Unidos, Miguel Abuelo também, porque todos foram ameaçados de morte, simplesmente. E uma nota de rodapé aí pra cultura pop, o Gustavo Santaolalla é o cara que fez a trilha sonora daquele game do PS3, o maior game da década do PS3, que é o Last of Us. Ele que faz a trilha sonora, aqueles solos de violão. E ele também, se não me engano, posso estar errado, fez algumas trilhas sonoras para aquele filme do Diário de Motocicleta. Acho que tem algumas introduções que ele chegou a fazer também para aquele filme. E vários outros filmes de Hollywood tem trilhas dele. Não são uma das músicas, praticamente a música toda, porque é toda guitarra e praticamente é toda dele. Algumas trilhas dele ele chegou a fazer, mas ele ficou muito mais famoso assim no mundo pop, nerd, da galera de agora, por causa da trilha sonora de Last of Us. Quem jogou sabe, quando começa a tocar aquele violão, o tema de Last of Us é dele, Gustavo Santaolalla. Mas o Gustavo Santaolalla também tem música com González Iñárritu, ou seja, em Amores Brutos, Babel. Babel, eu lembro dele em Babel, Quando, assim, é aquele tipo de cara que quando você escuta a música dele, você já identifica. É tipo você escutar John Williams. Você escuta John Williams, porra, é John Williams. É aquela pegada inconfundível. Isso começou em Arco-Íris. Arco-Íris é uma banda que mistura blues e música regional. Então, Gustavo Santaolalla toca charango, né, que é aquela, como se fosse aqui o cavaquinho. Existe, né, charango aqui aquela também. Guitarra menor. É, eu digo para quem estiver aí nesse Brasilzão, vai lembrar mais de cavaquinho do que charango. É, lembra mais do cavaquinho, verdade. Pastoral, Arco-Íris, Crucis, são bandas dos anos 70 que fazem músicas mais para o progressivo ou para o folk ou regional. Então eles misturam música andina com blues, né? Uma dúvida aqui, Juliano. Eu tô vendo aqui, no último nome dos anos 70, Patrício Rei e seus Redonditos de Ricota. Exatamente. Eles surgem em 76. Os nomes deles são foda, cara. E assim, tem aqui, acho que é o vocalista, o chefe da banda, sei lá, o Índio Solari. Esse nome dele é artístico ou ele realmente vestia essa carapuça de índio? Eles consideravam índio? Como é que é? Não, alguém chamou de índio, ele se chama Carlos. Ele chama Carlos Solari. Ah. Eles são de La Plata. E eles surgiram nos anos 76, só que eram uma... Era mais uma performance. Às vezes tinha pessoal de teatro. Se apresentavam como um show. Foi virando um bando de rock mais pra frente. Então, eles surgem em 76. E, na verdade, eles fazem... ficam famosos a partir de 85. Eles tinham o primeiro disco em 86. Então ficaram 10 anos totalmente underground. Eles empurram outras bandas e pessoal, digamos, de garagem a fazer esse tipo de som que aparece muito nos anos 70 até o começo de 80. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre as músicas. Aqui eu já começo a conhecer um pouquinho, né? Bem pouco mesmo. Por exemplo, aqui você colocou na parte do Seru Hiram, que é do Charlie Gassin e Davi Lebon, uma música Seminari. Sim. Que, se você for dar uma googleada, na verdade não, uma busca no YouTube, e coloca assim, rock argentino, nos primeiros resultados que vai vir pra você, vai ser Seminari 2004 Quilmes Rock. Essa música é uma música do Charlie, né? Se não me engano, dessa banda Seru Hiram, mas tá no domínio do Charlie, ele canta nos shows dele. E o que eu entendi da música, você me corrige, de repente tem outra interpretação, Júlio, que é como se fosse uma carta aberta à juventude. Porque tem algumas passagens que ele tá falando, por exemplo, ele fala: essas motos que vão a mil, apenas o vento vão te fazer sentir. Ou seja, ele tá dizendo que, o que eu entendo, né, toda a impetuosidade, toda essa força, essa vontade de mudar, essa energia da juventude, na verdade, quando é traduzido numa coisa, sei lá, meio sem nexo, como acelerar uma moto, ou sei lá, de repente usar drogas ou fazer sexo, é uma coisa que não vai te levar a nada. E por outro lado, tem uma frase muito bonita nessa música, que é no final, que ele fala: Nós Estamos. Sim. Na Rua, acho que é da Paixão, da, né, Sensação, das Sensações. Da Sensação, exatamente. Estamos na Rua da Sensação, muito, muito longe do sol que queima de amor. Ou seja, ele tá dizendo, enquanto você tá ali, é uma, eu entendo como uma metáfora, enquanto você tá ali na sua paixão, na sua vida, ah, eu amo ela toda a minha vida, e é uma coisa, a impetuosidade da juventude, na verdade isso não é amor, é apenas uma coisa passageira que você sente nessa época da sua vida. E ele faz essa metáfora como se fosse numa rua, né? Você tá na Rua da Sensação, muito, muito longe do sol que queima de amor. Que, na verdade, o amor é como se ele queimasse, fosse o sol. Pelo menos o que eu entendi foi isso, né? Sim, é um hino. É um hino, Seminário. Pois é isso que eu tô falando. Você coloca no YouTube, Rock Argentino, nos primeiros resultados que vai vir, é Charlie Garcia, Seminário, Quilmes Rock 2004, que é uma apresentação assim, antológica dele. E a gente vê a força que esse artista tem, que, porra, tu vê, ele surgiu nos anos 60... 2004, um festival cheio de banda nova, e o cara tá lá, o velho, maluco, sem camisa, chovendo, ele sobe em cima do piano dele, arriscado levar um choque ali no microfone, e mas chovendo chuva forte mesmo, cara. Ele fica em pé no piano, podendo escorregar, quebrar a bacia, morrer, ele pula do piano, canta, é uma loucura, cara. O rock brasileiro, até os anos 80, que são muito endeusados, ele é muito literal. Então ele usa muito pouco de metáforas. Tem poucas bandas que usam metáforas. O rock argentino, ao contrário, é uma viagem. Você pode, por exemplo, tem essa música que você tem, Seminário. Tem uma outra música que eu acho que é dessa época também, Júlio, que é São Francisco e o Lobo. São Francisco e o Lobo, vou te falar que tem uma bem anterior, que se chama El Oso. Seria bom você ouvir se você quiser, que é justamente de Manal e tem mais ou menos o mesmo sentido. Mas não San Francisco e el Lobo, é uma música de David Lebón, aí ele está mais para realmente a repressão que eles estavam vivendo. E muitas são calcadas nisso. Exato, mas é uma coisa que de repente no cancioneiro popular brasileiro não foi o rock que abraçou, e sim MPB. Então se você quer pegar um paralelo de letras do rock argentino, você não vai encontrar no rock brasileiro, e sim na MPB. MPB é que entra com todo floreado, entra com as metáforas, entra com aquela coisa de você... Chico Buarque fez muito isso, contar uma história querendo falar outra coisa, né, na época da ditadura, que eles não podiam falar. Então esse link é feito, na verdade, com a MPB brasileira, e não necessariamente com o rock brasileiro. Então, e esse lado contra a cultura acontece com o rock, e se fecha, amalgama, sei lá, concentra com o Seru Hiran, justamente por esse tipo de letras. Essa letra Seminário está no primeiro disco deles, que tem outra que está falando justamente de como todo mundo vai embora. Se chama Autos, Jets, Aviones, Barcos. Você está agindo todo o mundo, ou seja, todo mundo está fugindo daqui. E ele faz vários paralelos por isso. Mas tem vários hinos que Seru Hiran passou a gravar. Tem uma música que se chama Alicia en el País, que seria como Alicia no País, não das Maravilhas, no País, ou seja, nesse país. Uhum, no país. E ele fala como as coisas são invertidas, né? E tem uma frase muito famosa, né? Onde fala: os culpáveis são inocentes, diz o o Rei de Espadas. São todas metáforas bastante diretas em alguns casos. E outras, por besteira, são proibidas. Uhum. Por exemplo, em Por Sui Rieco, ele ficou puto, o Charlie Garcia, proibiram uma música que era sobre o Fantasma de Canterville, que é um conto de Oscar Wilde, mas ele faz um paralelo de como ele anda como um fantasma na cidade, né, que não pode se mostrar, que não pode aparecer, não pode sair. E foi proibida, e ele ficou pé da vida. Você tá notando uma coisa aí, que todas essas referências são muito ligadas à leitura? Porque você tem que ter um certo verniz cultural para poder entender uma letra dessa e até sacar algumas referências que o cara faz. E é fato, isso eu não tô adorando a pílula, posso falar, isso é fato. O nível cultural do argentino é maior do que o do brasileiro. Não vou entrar aqui em julgamentos porque um é melhor do que o outro, não. Não é isso, eu apenas estou dizendo um fato. E eu posso falar isso porque eu vivi a minha infância lá, desde o pré-escolar, o jardim da infância, você é incentivado a ler. Então não tem essa coisa de você ler como tem aqui no Brasil. Ah, ler é uma coisa chata, ler é uma coisa... Não, você é incentivado a ler e ler coisas boas, cara. Ler os clássicos da literatura mundial. Então você cria aquele amor. Então quando você vai crescendo e você atinge essa a idade, por exemplo, a puberdade, a adolescência, você tá no auge, você é um leitor voraz. Sim, grande parte da população tem esse gosto por ler, é uma coisa muito importante. Então, tem um nível cultural diferenciado, eles entendem referências. Por exemplo, essa parte, essa música da Alice no País, né? Tem gente que, se você falar hoje em dia de Alice, não sabe o que é Alice no País das Maravilhas, né? Nunca ouviu falar, né? Porque nunca leu, nunca nem parou pra ser. E é, infelizmente, uma coisa que tá se perdendo hoje em dia. Não só no Brasil, como na Argentina, imagino que também. Na Argentina também, tá se perdendo. Seguro en mi soledad. Se vamos entrar nos anos 80, então vamos só fechar os 70, 80. O que acontece? Seru Hirani e algumas outras bandas de protesto fecham essa época quando termina, né, a época da ditadura, e surgem, por um lado, Baglietto Fito Páez. Fito Páez é de Rosário, que é o interior, digamos, Santa Fé, uma cidade conhecida, porém não de Buenos Aires. E aparecem, digamos, quatro bandas que vão influenciar isso. Por um lado, Fito Páez, Baglietto, que depois se separam, Fito Páez passa a ser mais solista. Sumo, Redondos, no Redondito de Ricota começam a de fato ser famosos. E Soda Stereo. Então eles que vão meio que dirigir aí o que acontece nos anos 80. O líder de Sumo, que era Luca Prodan, ele era super assim, admirado, porque ele trouxe tudo isso e ele injetou oxigênio, digamos, no rock todo, trazendo todas essas coisas novas. Então ele tinha letras que não eram tão complexas quanto um Seru Hirani, mas tinha uma música muito... não só diferente quanto era, ela era complexa dentro do seu escopo, né? Então era um bom reggae, era um bom ska, era um bom pós-punk, né? Um punk às vezes rápido, né? Ou tocavam de forma punk, por exemplo, Day Tripper, né? Dos Beatles, mas bem acelerado. Como faziam várias bandas de punk, né? De pegar algumas músicas famosas e tocar no modo punk, digamos, né? Mas Luca Prodan, ele era filho de um comerciante italiano e uma escocesa, uma mulher escocesa. Ele estudou em colégios britânicos caros, etc. E fugiu porque não aguentava. Foi viciado em heroína e supostamente veio para a Argentina meio que para se curar da heroína. Mas aí ele estava muito, muito metido na música, continuou na música. E passou a tocar no que seria Grande Buenos Aires e começou a ficar famoso. E como eu te falo, distribuía uma fita para o pessoal, vendiam, né, em fita cassete, as músicas, digamos, em estúdio, que era tocado tipo na garagem de alguém aí, e assim que foi ficando famoso. Então, aí a gente tá achando alguns paralelos já um pouquinho com o rock nacional, rock brasileiro, né, no caso. Sim. A cena de Brasília nos anos 80 tem algumas similaridades. Por exemplo, o Luca Prodan, você falou que é misturado de italiano e inglês. Exato. Toda a base do rock brasiliense, que é um dos pilares do rock nacional dos anos 80, é desses filhos de diplomata, gente que viajava muito e trazia coisa de fora, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então tem alguns links aí que mais ou menos, né, faz algumas interconexões aí, que assim, ele precisa de alguma coisa para se alimentar, de algum lugar de onde tirar influência. Isso. E no caso, você tá dizendo, colocando o Sumo como do Luca Prodan como essa primeira banda, né, o estandarte, o que começou tudo nos anos 80, mas você citou também o Fito Páez, que eu poderia dizer que atualmente, hoje em dia, é o mais conhecido dos roqueiros argentinos no Brasil, o Fito Páez, que já fez várias parcerias. Pelo que eu conheço do Fito Páez, e o que eu entendi dele como pessoa, é que ele era bem padawan do Charly Garcia, né? Tanto é que ele usava óculos, também tocava piano também, né? Acho que ele começou a carreira dele no rock tocando ao lado do Charly. É que os tempos mudam, né? Tem uma música do Ciro Girán que se chama A Los Jóvenes de Ayer. E só para entender, tinha um programa de tango, tipo de domingo, que se chamava Grandes Valores de Hoy e de Siempre, que era bem, bem standard de tango e meio que refletia aquele sentimento repressivo, que nessa época o tango era mais como somos nós, como sempre fomos, né? Algo mais tradicional, e o rock estava por fora. Então eles eram muito, muito rejeitados pelo tango. Então eles fizeram essa música que, aliás, tem umas passagens além de baixo imitando bandoneon, né? E que são bem características, mas nessa época os roqueiros se colocavam do lado: eu não sou, né, do mainstream, eu sou diferente. Nos anos 80 se inverte. Então, quem está no mainstream? Spinetta, Charly Garcia. Quem são os, entre aspas, contra, os que se colocam do outro lado? Redondito de Ricota, que diz, reza a lenda de que Charly Garcia ouviu eles, foi até o Índio Solari e falou: não, eu te represento, fica tranquilo. Ele falou: não, obrigado. Então, jogou, foi? Tem essa quebra. E tem que ter, para fazer isso, tem que ter assim, culhões, imagina, né? Assim, mais ou menos, Thiago, como, por exemplo, se tivesse uma banda nos anos 80 iniciando e chegasse o Raul Seixas, falasse: ó, deixa que eu vou te representar. Eu falo: não, cara, obrigado. No mainstream, digamos, se chegasse Caetano Veloso, né? Porque Raul Seixas, sei lá, a Globo não gostava. Digamos alguém que todo mundo gostasse, assim, inclusive na mídia. Não, pera aí, Júlio, agora eu vou discordar de ti. Vou discordar de ti por causa que... Eu acho, né, pode até discordar. A comparação com o Charly é melhor com o Raul Seixas pelo que ícone de rebeldia que ele representava. A diferença é que aqui existiam duas castas, a MPB e o rock nacional, que não se misturavam, né? Lá na Argentina não tinha isso. Ou até tinha em outros âmbitos, por exemplo, tango com rock. Mas o rock, pelo menos, era muito mais consagrado do que o rock aqui no Brasil. Isso é uma coisa que até o Lobão fala muito. Tem uns livros que o Lobão... Tem um livro que ele lançou agora que é o rock politicamente incorreto dos anos 80 e tal, que ele fala isso. Ele conta muito dessa briga que ele tinha com o MPB, né? Ele falava que todos os artistas que surgissem no Brasil, seja de qualquer estilo, tinham que ir lá beijar a mão do Caetano e do Gilberto Gil, que era uma coisa mainstream, né? Eram os senhores, né, da música brasileira, e se considerava assim. Mas isso que eu estou dizendo, Sebs, de 70 para 80 se inverte. Então Charly Garcia e Spinetta é o mainstream. Os caras que não foram beijar a mão deles é que eram os feios, marginalizados, né? Sim, nas gravadoras e em toda aquela coisa, entendeu? Porque o cara que estava tocando no escuro, não conseguindo encher estádio, de repente enche estádios um atrás do outro, fica não só famosão quando toca com todo mundo, é claro, faz parte, mas assim, internamente na Argentina passa a ser o mainstream. Então no primeiro disco de Redondos tem uma música que se chama Música para Pastillas, que seria para os velhos, né? roqueiros, bonitos, educaditos, com grandes gastos, educaditos, né, comportadinhos. Então ele fala desses roqueiros comportadinhos. Ele está falando de duas coisas aí que começam a acontecer. Por um lado, Charly Garcia e Fito Páez, é claro, ele era um letrista muito complexo, é claro que ia ficar mais perto do mainstream, porque era mais, não digerível, mas era mais compreensível para fora. Então Fito Páez viaja, é conhecido. Algumas das bandas que vêm para a Argentina e voltam e são muito conhecidas, Paralamas do Sucesso, eles estão com bastante juntos. Mas Redondos está do outro lado, entendeu? Então ele de alguma maneira se polariza, para mal ou para bem, Redondos de um lado e Soda Stereo do outro. Então Soda Stereo é identificado como o rock dos engomadinhos, dos bonitinhos. Isso, da elite, né? E também dos mais mainstream. Então, por um lado, Gustavo Cerati e seus amigos estavam fazendo algo que estava mais para o pop, e Redondos não. Mas não foi algo, vamos brigar. Realmente isso foi as, entre aspas, torcidas de uma banda para outra, que ficou assim. E curiosamente, tanto de um lado quanto do outro, admiram Sumo. E Sumo tinha uma das influências. Tem um disco famoso chamado Divididos por la Felicidad. Eu sei que vai ser difícil para vocês, mas é Joy Division. Divididos por la Felicidad. Então é um trocadilho, mas a música, se você ouvir o disco todo, você vai ver que tem uma influência muito grande com Joy Division. E da onde vem também outra banda que aparece lá, é Divididos. É a influência da influência. Sim, obviamente era muito icônica lá fora, imagina, influenciou um monte de gente. Nessa época aparecem várias bandas punks influenciadas por eles, mas cada um faz seu caminho. Intratables, Ataque 77, Los Piojos. Los Piojos ficam um pouco mais para o... não regional, mas fica um pouco entre tudo, né? Os outros são mais punk, né? E só que são mais localizados, é difícil você ver um cara desses tocando, sei lá, no Chile. Então, Julian, você falou do Ataque 77, cara, foi a primeira banda de rock argentino que eu conheci. Foi engraçado, na época do, se não me engano, na época do Napster ainda, eu baixei por acaso uma versão de A Little Respect do Eraser, uma versão que eles gravaram em espanhol. E aí fiquei um maior tempão com aquela música no computador sem saber de quem era, cara. Depois eu fui descobrir, corri atrás, já quando apareceu o Google, joguei a letra e descobri que era do Ataque 77 e fui correr atrás de me interessar mais pela banda e descobri que tinha um monte de coisa legal. E gosto do Ataque 77, é minha banda de rock argentina favorita até hoje, cara. Foi meio que por acaso que eu conheci o Ataque 77. Assim, o Ataque 77, ele regravou algumas músicas de artistas brasileiros. Ele chegou a vir no Brasil, foi no programa do João Gordo, apareceu aí. Ele regravou Roberto Carlos. Legião, né? E regravou, se não me engano, Perfeição, do Legião Urbana também. Tem uma música deles, que acho que é a mais famosa, né? Mais conhecida deles, que é Não Me Arrependo Desse Amor. Que é quase um hardcore, né? Tu vê, tu saca bem pela guitarra e tal, pela pegada e tal. Muito boa, muito, muito interessante. Eles gravaram também Fábrica, do Legião. Fábrica, verdade. Regravaram Fábrica também. Enfim, é aquela coisa meio punk, né? Mas não é bem punk, né? Eles tinham um visual punk, mas era a questão da anarquia, o ar da anarquia e tal, né? Mas depois, musicalmente, eles foram meio que mutando. Porque tu sabe, tem a diferença entre o punk e o hardcore, né? Que o punk mesmo é inglês, né? E o hardcore seria a versão do punk americana, aquela coisa meio californiana. Muito da base do som do Ataque 77 foi mutando para ser uma coisa mais hardcore também, já nos últimos anos. Inclusive, em 2012, teve uma edição especial de 30 anos de um festival de punk brasileiro bem conhecido, bem icônico aqui, que chamava Pouco Antes do Fim do Mundo. Não era isso o nome? É algo assim, com o fim do mundo. E eles vieram tocar aqui, o Ataque 77 tocou com Ratos, tocou com um monte de... O começo do fim do mundo. Assim, por exemplo, o Júlio falou, décadas passadas, existia essa parceria Brasil-Argentina, mas meio que nos bastidores. Ah, o fulano veio no São Paulo gravar um disco. Eu sei de artistas brasileiros que foram pra Argentina também gravar alguma coisa, fazer uma parceria, mas era uma coisa ali nos bastidores. Nos anos 80 isso começou a vir à tona. Houve realmente apresentações com artistas, né, pelo menos do rock nacional, Eu sei que tem aquela famosa reunião que não é rock, é da MPB com a Mercedes Sosa, aquela música que eles cantaram, da Violeta Parra, enfim, né, música linda, maravilhosa, mas não é rock and roll, né, disso que a gente tá falando. No rock and roll eu sei que isso começou a ficar conhecido nos anos 80 e começou a ficar mais efervescente nos anos 80. É, e aí eu falar do que o Julian falou, é importante que ele tava falando do Fito Paz, antes que a gente perca o fio da meada do, uhum, que tá aqui no Fito Paz, é... Do lado brasileiro, o grande representante, o grande que fez esse meio de campo foi o Paralamas, né? E sim, com certeza. Você até, a gente até citou que você, no podcast que a gente gravou, você comentou que o Paralamas chegou a representar, né? Foi assim, teve um festival de música, não lembro onde, isso o Herbert conta que era para ter uma banda de cada país da América Latina e, no caso da Argentina, por algum motivo não tinha. E o Paralamas representou a Argentina, né, como banda, né, portenha no caso, né, tocando lá, embora o Paralamas seja uma banda brasileira. E, enfim, isso daí, assim, trocaram muitas figurinhas. Paralamas fez versões de Lanternas Afogadas em espanhol. Acho que Lourinha Bombril é uma música de lá que ele traduziu, né? Los Pericos. É, do Los Pericos. É, Track Track, a música mais famosa do que o Paralamas regravou do Fito, né? Que eu considero a versão do Paralamas, né, muito melhor do que a versão do Fito, né? Enfim, né, teve essa troca de figurinhas. Depois, nos anos 90, já na metade dos anos 90, no final, o Fito foi gravar o acústico com o Titãs, né? Mas, enfim, isso é outra história. Mas continua o link aí. E até hoje, assim, eu já apresentei Rock Nacional para alguns amigos meus. E eu apresento Fito Paz, algumas baladinhas, algumas músicas que são mais, digamos assim, degustáveis, né? Porque o rock roots argentino é só para iniciados, né? Digamos assim, né? Eu vou colocar uma questão pro que eu queria muito saber a opinião do Julian e a sua também, Seps, que é uma questão muito mais geral até, que a América Latina inteira fala espanhol e só o Brasil tem uma outra língua, português. E essa integração do Brasil com o resto dos países latino-americanos na música sempre teve essa dificuldade. Hoje em dia está se conseguindo mais, pô, você vê tudo, mas muitas vezes os artistas, quando saem daqui, tem que cantar em espanhol. E essa dificuldade da língua sempre existiu, o Paralamas conseguiu de forma brilhante, de certa forma, romper isso. Mas deixando um pouco o Brasil de lado, olhando a Argentina com o resto da América Latina, como é que era essa integração? Porque a impressão que eu tenho de fora, e é uma impressão de fora porque afinal a gente está no Brasil, é que o rock argentino ele tem uma grande influência e é um dos principais expoentes de rock na América Latina toda. Eu digo isso porque eu tive, por exemplo, agora há pouco eu estive no México, e teve um show de uma banda que a gente ainda vai chegar lá dos anos 90, do Babasônicos. Eu até mandei uma foto pelo WhatsApp pro Sebs. Caramba, Sebs, olha a fila que tá, cara. E era uma fila enorme, né? Ingressos esgotados, tipo, camelô no quarteirão inteiro com camisa da Argentina escrito Babasônicos. Aí eu falei, caramba, como é que uma banda argentina faz tanto sucesso aqui no México? E eu associei que, de repente, eles fazem essas bandas argentinas, não só o Babasônicos, o Soda Stereo com certeza fez um sucesso na América Latina toda. Essas bandas ele tiveram um alcance muito grande na América Latina e no Brasil não teve essa penetração, né? É, tanto é que a gente nem escuta falar de Redonditos, né? De Redondos. Então é difícil. Por exemplo, o Soda Stereo, a turnê dele de fechamento da banda, que eles terminaram duas vezes, né? Não sei se tu sabe, Thiago. Teve o último show, que é o Antológico de 97, até hoje tem esse CD gravado. Que eles fizeram no estádio do River Plate, se não me engano, o último show deles, que foi lotação esgotada assim nas duas noites. E 10 anos depois, em 2007, eles fizeram de novo a turnê Você Me Verá Voltar, né? Me Verá Volver, que é novamente uma reedição de todo aquele show mítico e tal, e com algumas coisas novas que nesse meio tempo o Gustavo Cerati criou também. Esse disco que você falou aí é o Ruído Blanco? Não é o Ruído Blanco. Quer dizer, eu não sei se o de 2007 é o Ruído Blanco, eu sei que o de 97 é da última turnê, que tem aquela famosa frase que ele fala no final do show, que é Gracias Totales, né? Gracias Totais, sobre os 10 anos de banda. Porque esse Ruído Blanco, ele é um disco ao vivo também do Soda Stereo. E o único que eu consegui achar aqui no Brasil, eu coleciono vinil, né? E consegui achar ele em vinil, cara. Bom, é isso mesmo, na verdade. Quem começou isso foi Soda Stereo. Eles tiveram, perceberam que quem pegava mais no interior e quem tinha uma coisa, digamos, mais hermética, que só era mais conhecida na Argentina, eram Redondos. Então eles começaram a tocar lá fora e tiveram muito mais sucesso, enquanto que Redondos meio que se fechou na Argentina. Foi meio que, eu não sei se uma escolha econômica ou estratégica, né? Mas Soda Stereo faz um rock muito mais compreensível e começou a pegar mais influências. Para mim pessoalmente, Babasônicos fez isso não só muito melhor, quanto tem mais influências, porque ele teve um DJ no começo da carreira, então teve muito mais influências de outros tipos de música, né? Então se reinventou mais, digamos. Mas essas duas bandas, tanto Soda, é muito ouvido no Chile, na Bolívia, no Peru, na Colômbia. Babasônicos é adorado no México, na Colômbia, sabe? Porque eles foram para fora. Inclusive, Seps, Gustavo Cerati estava num show no México quando ele passou mal, ficou em coma e acabou não acordando mais. O Gustavo Cerati teve um AVC, acho que foi no final de 2007, sim, se não me engano, e ele ficou em coma durante 10 anos, eu acho, né? Ele vai morrer agora, em 2015, parece. 2015 ou 2016, né? Morrer, entre aspas, porque ele já estava um vegetal, infelizmente, né? E tiveram a decisão de desligar os aparelhos. E foi uma morte muito sentida, não só na Argentina, como em todo o entorno da América Latina. Pô, até a Shakira dedicou no show uma música a Gustavo Cerati e falou que tem muitos fãs da Soda Stereo na Colômbia, né, e tal. Enfim, foi uma comoção nacional, né? Foi uma comoção no mundo latino da música, né, digamos assim. Porque não só artistas de rock and roll prestaram homenagem a Gustavo Cerati. E é até interessante que no enterro dele, lógico, foram os que ainda restam do rock nacional, os grandes do rock nacional foram no enterro do cara. E o Charlie Garcia foi, e na saída do enterro, o Charlie Garcia falou, do velório, desculpa, falou que o Gustavo Cerati era o grande arquiteto da música, né? Ele falava, né, que ele conseguiu se reinventar, conseguiu mudar o estilo dele, e isso é uma verdade. No final, depois que a banda terminou em 97, o Gustavo seguiu em carreira solo e fez um trabalho mais experimental, né, que também obteve sucesso. Então ele conseguiu se reinventar dentro da própria música dele. Deixou de ser pop, deixou de ser rock, virou uma coisa meio experimental. A gente pode dizer que o Soda Stereo foi a banda de maior sucesso da Argentina, que alcançou o maior sucesso fora da Argentina? Eu, pelo pouco que eu conheço, eu diria que sim, cara. Porque eu fui no Paraguai, a galera curte Soda Stereo. Eu tenho amigos no Uruguai, falam de Soda Stereo. Você foi no México, viu a fila do Babasônicos, mas com certeza deve ser conhecido o Soda Stereo. Vi camiseta do Soda Stereo pra vender no México. Então, inclusive, nessa turnê de 2007, Me Verás Volver, eles fizeram um vídeo pra lançar no recém, na sensação do momento, que era o YouTube, né? Em que o teaser da turnê eram várias pessoas de vários lugares da América Latina citando trechos do show e cantando The Música Ligeira, que é a música mais famosa do Soda Stereo, que o Capital regravou e virou a sua maneira, né? Que é um dos hinos do rock latino, né, cara? Da música ligeira, né? Então, eles pegaram trechos de várias pessoas cantando em diversos estilos, cantando no estilo rock, cantando no estilo cumbia, cantando no estilo folk, e fizeram essa montagem e lançaram esse vídeo, né? Colocando a maior banda de todos os tempos, né, do rock argentino, volta mais uma vez pra se despedir e tal, tal, tal, tal. Talvez a maior banda do rock latino, ou uma das maiores, né, cara? É, cara, aí já entra controvérsias, né? Eu não sei porque eu não conheço. Eu sei que tem bandas gigantescas na Espanha também, né? Então eu não posso falar, né? Mas eu acho que na parte da América Latina tá ali um dos pilares, certamente, é o Soda Stereo. É, Espanha tem a sua própria cultura, tem várias bandas de punk e rock até hoje, e a história é bastante diferente, mas na América Latina o Soda Stereo realmente é super clássico e iniciou no rock argentino muita banda que depois passou a ouvir outras coisas, Charlie Garcia, etc. Charlie Garcia também é uma enorme influência até hoje. E até com uma correção assim, eles quando o Gustavo Cerati morreu, ele tava fazendo um show em Caracas, ou seja, eles faziam sucesso na Venezuela também. Tem um show em que é muito, muito épico, cara. Não vou usar a palavra épica à toa, mas tá, é muito foda, vamos dizer assim. Porque começa o Cerati cantando com Fito Paz, eles cantando uma música do Cerati chamada Puente. Termina de cantar Puente e entra quem? Charlie Garcia. Então junta os três ícones ali, o Fito, o Charlie e o Gustavo Cerati, né? Só do estéreo, Charlie Garcia nas suas milhares de bandas e o Fito Paz na sua carreira solo, né? E também teve um show, acho que foi em 2005, que o Spinetta juntou todas as pessoas com que ele tocou, que é 90% do rock argentino, e Gustavo Cerati se deu o luxo de cantar uma música que ele fazia a versão, que é um clássico assim, chama Bajan, e eles tocaram juntos. E até o Gustavo Cerati no final fala, se tem alguém que conseguiu completar um sonho, sou eu agora. Só terminar assim com uma nota triste dos anos 80 para 90, como se fecha? Tinha uma banda que a gente não chegou a falar, mas que era pop, de um cara que tinha saído na época da ditadura, que foi Miguel Abuelo, que era de lá do Billy Bon La Pesada também. Ele volta quando a ditadura termina e ele forma uma banda mais pop que se chamava Los Abuelos de la Nada. Já ouvi falar. Ele morre de AIDS, outro que nós não chegamos a falar, mas junto com Soda Stereo, tinha uns caras fazendo um pop também em La Plata, chamava Virus. Virus. Que tem músicas muito boas, aliás. É que era mais pop, mas era muito boas. Que coincidência macabra, né? Sim, ele morre de AIDS, o Federico Moura, o líder. Eu cheguei a conhecer o primo, que também se chamava Federico Moura, estudou comigo, e nossa, foi terrível quando ele morreu. E quem morre também é Luca Prodan, de Sumo. Também uma morte controversa, se foi exaustão, se foi heroína, se foi bebida. Mas ele estava também numa trip assim de tocar e improvisar e gravar disco e fazer vivo. Então ele estava exausto. E até onde se sabe, ele tinha parado com heroína quando veio para a Argentina, né? Veio para pegar de leve, né? Mas assim, ele, o pegar de leve dele era entrar no show às 8 horas da noite, terminar às 4 da manhã para ficar tocando entre eles, para aquela doideira toda. Mas infelizmente se perdem essas três cabeças assim do rock. Tem mais uma banda aqui que tá aqui listada, mas a gente não falou. Eu conheço pouco, mas um pouco que eu conheci eu gostei, que é, acho que é Bersuí Ben Gavarat, né? Bersuí Ben Gavarat. Isso, que aqui tá com G, mas acho que é com B. Bersuí, é um nome meio estranho mesmo, né? Que é um careca maluco, que eu não sei definir o som dele, se é rock and roll, se é cumbia, se é mistura. Acho que é um mix total, né, Júlia? Ele tem várias influências, inclusive tango também. Digamos assim, se você fosse purista, você não ia falar que não é rock. É, mas eu acho que o rock do Bersuí, no caso, não entra nem tanto na sonoridade, sim na atitude dele. Que tem duas músicas dele que eu vou citar, que a primeira é La Argentinidad al Palo, que é uma letra meio que resumindo o que é o argentino, né? E ele conta a história do país, conta fatos históricos que aconteceram, né? No decorrer da vida dele e também no decorrer da vida do país. E a outra que é Toco y Me Voy, né? Que é meio que uma música mais assim, meio estilo mais regional, né? Que tem uma levada mais assim de salsa, que é muito tocado nesses programas de futebol e tal. Toco y Me Voy, eles ficam cantando, né? Que é a base do futebol argentino, né? Que até o Galvão Bueno fala, né? O Toco y Me Voy, né? Essas duas músicas deles eu acho legais, interessantes. Olha só, não sabia que isso, esse Toque Me Voe tinha origem numa música, cara. Ó. Não, não é que o Toque Me Voe tem origem numa música. A música é inspirada no Toque Me Voe, é o contrário. Então, a gente tá falando muito de rock e tudo e tal, e heavy metal também é um gênero do rock, né? E, cara, a primeira banda argentina que eu tive notícias... Não foi a primeira que eu conhecia de nome. Depois eu fui ouvir falar de uma banda chamada Rata Blanca. Conhecida pra caramba. É, acho que a banda de metal mais conhecida, pelo menos pra fora da Argentina, é a banda de metal mais conhecida da Argentina. Não sei se lá dentro é a de principal, ela é considerada a principal, mas fora da Argentina ela tem um... Ela talvez seja uma das mais conhecidas. Tem uma outra também, Thiago, chamada La Renga. Não sei se você já escutou. Larenga, sim, Larenga, tu fala Larenga, né? Mas é Larenga. Larenga, os shows isso. Dele, cara, nos shows do Larenga, tu tem medo, cara. É tipo briga de torcida organizada. Os caras colocam um sinalizador no meio do show, velho. É uma loucura, cara. Eu vou ficar devendo essa singularidade porque não é minha praia. Eu paro onde está Riff. Era. Riff é uma banda formada pelo Papo. Nos anos 80, para fazer algo tipo AC/DC, do tipo, vamos fazer um metal que dê para ouvir, assim, etc. Mas realmente metal é uma coisa que eu não conheço. Quem acompanhou o metal no Brasil nos anos 90 e 80, acompanhou a revista Rock Brigade, que era referência em épocas que não tinha internet. Sim. E o Rata Blanca era figurinha carimbada na Rock Brigade. Tem uma outra também, Thiago, era o Animal, se não me engano. A.N.I, tudo com pontinho, sim, sim. Animal. Tudo com ponto, Animal. Isso, bastante conhecida também. Quem falou dessa banda, do Animal, era muito o João Gordo, gostava dessa banda. Cara, do La Renga eu gosto do Rei Leão. Rei Leão, que é... Música foda, letra foda também dele. E a sonoridade, porra, muito heavy metal, muito pancadão. E vai por uma outra praia totalmente diferente, né? E é legal que na Argentina a gente tenha também essa outra vertente. Bom, pros 90, os mesmos redondos ficam mais complexos, com letras mais elaboradas. Cabeçudo. E por alguma questão... Não sei se política, não sei o que exatamente. O pessoal assim das Barras Pesadas e tal adotam Redondos como sua bandeira. E os, entre aspas, inimigos de fazer show e um falar mal do outro, de querer matar e tal, né? Fica esse Soda Stereo versus Redondos. É uma bobagem. Entre eles nunca houve rusgas assim públicas. Mas eram públicos diferentes, só isso. Então eles dirigem o lado mais, digamos, dos esquecidos, né? Tem músicas como Murga de los Renegados, né? Esse tipo de coisas, né? Então eles pegam um lado, não sei se, não exatamente político, mas um pouco assim econômico, né? Dos esquecidos. Enquanto que outros vão sair mais para fora, pegar outras influências como Fito Páez, e surgem caras, digamos assim, não vou dizer impossíveis, mas bem diversos, bem diferentes, que pelo menos na minha ótica, que é Babasônicos. Eles não têm essa influência, falar, é claro que eles ouviam o rock nacional e têm alguma influência, mas as suas influências estão mais lá fora do que aqui dentro, né? Comecei a inverter isso, né? Ao invés de ter mais influência da Argentina para fora, não, é mais influência da fora para dentro. Exato, exato. É aquela coisa, já é mudança de geração também, né, Júlia? Porque a galera dos anos 90 é uma galera muito mais antenada. A questão da globalização que começou a pegar de fato nos anos 90. Tanto é que em 97, 98, 99 tem o surgimento da internet a nível mundial, né? Que a gente começa ali a engatinhar, né, no que seria a internet. que veio estourar nos anos 2000. Mas era uma galera que já era antenada, o conteúdo que rodava na televisão já era uma coisa mais globalizada. Tinha MTV, pô, MTV começou no Brasil em 90, não sei em que ano começou na Argentina, mas deve ter sido nessa época também. Então começou a se consumir muito mais coisa lá de fora, e não só quando você fala lá de fora, não fala só Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Europa como um todo, Alemanha. Então tem um caldeirão de várias influências. Babassônicos, o Thiago vai poder falar melhor agora, que ele conhece mais, mas quando a primeira vez que eu vi Babassônicos, eu achei muito parecido, não o som, mas a postura deles, com uma banda super famosa de pop, e acho que seria pop música eletrônica lá do México, chamada Pastelina Mosh. Uma banda estouradaça, que são, é um DJ, são caras velhos já, um DJ e um outro cara que canta também, que faz música eletrônica. Mas eu não digo o som deles, mas a postura e o vocal também é um pouco parecido, até aquela coisa meio de moleque, meio assim, sabe? Que fala meio assim, aquela moleque abusado, saca? Uma parada meio assim, que casa muito bem com o estilo do Babassônicos. Sem querer comparar o estilo, assim, que, por alto, assim, vendo que o Babassônicos representa, até porque, pelo que eu escutei do Babassônicos, não é tão fácil definir o estilo, porque eles estão bem, assim, digamos, versáteis, né? Eles têm uma mistureba, assim. Mas por ser um estilo mais irreverente, uma banda dos anos 90, que estourou muito, assim, o equivalente aqui ao Brasil, talvez não de estilo, porque o som é bem diferente. Talvez uma coisa parecida com o que o Raimundos fez aqui. Porque... eu não sei. Você entende? Não no sentido do estilo musical. O som é totalmente diferente. A reverência, do que representou pra eles, né? E do que representou lá pro que representou aqui, talvez. Cara, assim, o que eu acho que a diferença do Babassônicos, por exemplo, o vocalista do Babassônicos com o vocalista do Raimundos, o Rodolfo. O Rodolfo tinha aquela postura meio hardcore, radical e tal. Mas o Rodolfo nunca foi um cara treteiro natural, ele era na dele. Porque quem era o treteiro era o Digão. Mas não era o frontman da banda. O frontman do Babassônicos, que eu não sei qual é o nome dele, esse cara já deu entrevista falando que eu não me comparo com mais ninguém aqui na Argentina. Agora a minha parada é com YouTube, com Metallica. Tipo, o cara é maluco, tinha esse culhão de falar uma parada dessa, sabe? Ah, eu só vou pro festival se eu tiver 2 horas de show. Você sabe que o festival é 1 hora e olha lá, e se for banda de fora é 40 minutos, né? O cara fala, só aceito ir pro festival então, se eu tiver 2 horas de show, apresentar meu show completo, senão eu não vou. Por que o YouTube apresenta e eu não posso apresentar, porra? Então ele tem umas paradas assim reverentes, cara, de, sabe? De falar na sacanagem, mas querendo falar sério, dando uma espetada, que caracteriza muito a banda, né, cara? Eles têm uma postura bastante mais autêntica de se desvencilhar da herança, entendeu? Nesse sentido, até acho legal, entendeu? Acaba sendo meio convencidão, mas por outro lado é bom, porque ele oxigena muito, assim, ele traz novas coisas, entendeu? Claro. E vocês acham que pode ser considerada como a banda mais icônica dos anos 90 do rock argentino? Eu acho que Babassônicos é o que tem um fresh, né? Um ar novo, é o único que traz esse ar novo. Outros se reinventam, mas são quem já eles eram, né? A mesma coisa, exato. Eu vi aqui na lista das bandas dos anos 90, que tem os divididos, eu lembro que o Tijuana, aqui do Brasil, gravou a Que Vez, que é do Divididos, exatamente. E eles começam a se espelhar um no outro, né? Café Tacuba. Banda mexicana, muito boa. Junto com Divididos, né? Eles começam a... começa a ter essa, entre aspas, mistureba, até boa, né? De tocarem juntos, ou um tocar uma música do outro, ou irem, né? Um suportar o show do outro, né? Então, no México vai se apresentar Divididos junto Café Tacuba, chegando em Buenos Aires fazer o contrário, né? Teve no final dos anos 90 um show no Brasil, um festival onde era nesse estilo igual aquele que o Herbert citou, uma banda de cada país. A banda do Brasil foi o Paralamas, e foi Café Tacuba, foi La Ley, uma banda chilena, e uma outra banda, eu não lembro qual foi o representante argentino, não lembro qual foi na época, Mas eu lembro que no final do show, no final do festival, o Herbert foi se apresentar e ele falou: olha, vocês estão de parabéns, por causa que geralmente nos festivais aí por fora, o público ele é muito morno com as bandas de fora, né? Estão esperando o herói local, e vocês não, vocês agitaram o show inteiro, né? E eu lembro que logo depois desse show, quando se apresentou Café Tacuba, quando se apresentou Lalei e tal, começaram a haver crossovers na música brasileira. Então teve essa parada que você falou do foi Tijuana que regravou Divididos, foi que você falou? Foi. Tijuana. Não se apresentou nesse show, mas com certeza viu esse show e pegou a referência. O Soda Stereo regravou A Sua Maneira, que é a versão de The Musical Ligeira, né? Do Soda Stereo. Capital regravou, né? Capital regravou, né? Entendeu? Teve mais umas duas ou três músicas que o Fito Paz regravou do Titãs, e o Titãs regravou do Fito Paz também. Então, enfim, são mix que foram acontecendo e que foram indo mais à tona. Sim, no caso do Dinho Ouro Preto, ele era super fã já de Soda Stereo antes, mas ele começou a ter esse mix legal, né? Não só um crossover, quanto um influenciar o outro de uma forma legal, né? Tem só uma nota aqui, rapidinho, porque eu tenho que destilar meu ódio, pessoal. É porque é o seguinte, cara. Nessa época dos anos 90 no Brasil, surgiu uma banda chamada Los Hermanos. Los Hermanos. Eu não gosto de Los Hermanos. Não gosto. Eu vou além de não gostar, eu detesto. Mas assim, uma das coisas que eu não gosto dos irmãos, além de todo o blasé, o movimento sarau que eles criaram, e toda essa coisa de música boa pra se consumir, blá blá blá, essa coisa chata do caralho, é que uma vez entrevistaram o Marcelo Camelo e perguntaram: mas por que que o nome da banda Los Hermanos? Ele falou: não, porque nosso som tem muita influência do rock latino. Citou o Soda Stereo, citou uma banda do México, não sei o que, e eu nunca vi porcaria de influência nenhuma no som destes merdas de música latina, nenhuma de rock, principalmente latino, nenhum. Então fica aqui meu desabafo, meu ataque de verme, mostrando mais uma vez como Los Hermanos é Los Hermanos mesmo. E é só, muito obrigado. Eu realmente não conheço nenhuma influência falar: puxa, Los Hermanos agora aparece tal banda, ou tá fazendo tal homenagem. Mas assim, ódio não tenho, não é minha praia, né? Mas eu tenho, é saudável pra mim. Falando em ódios, aí nos anos 90 acontecem alguns incidentes, por exemplo, morre, apanha pela polícia, barra, morre um menino num show dos Redondos, e começa a ter vários casos em que quando o Redondos faz um show grande, acontece alguma merda. Então eles começam a tentar não fazer shows tão grandes. Aí há pouco tempo atrás, o Índio Solari, com sua banda nova, fez um show super grandioso e tal, e também deu uma merda, né? Então, também... Putz, eu vi, foi esse ano ainda, né? Se não me engano, foi esse ano. Sim, foi esse ano. Então também, por um lado, para dizer assim, não é o fato do ódio, né? Mas, de fato, no show de Soda Stereo, é difícil que haja essas merdas. Bom, o Redondos termina nos anos 90 com grandes discos também conceituais, com letras muito profundas, se politiza de uma forma muito forte, então por isso que ficam ódios de um lado, né? De um lado e do outro, por esse lado, digamos, político, né? As outras bandas não. Então o Abassônicos, por exemplo, navega bem na América Latina por causa disso. Faz umas letras até, vamos dizer, complexas, mas depois, nos anos 2000, vocês vão ver que eles ficam, não vou dizer pop, mas ficam mais light, tanto nas letras quanto na música. Não, ficam pop sim, ficam mais pop. Não é demérito não, cara. Grandes bandas fizeram isso, né? O Metallica ficou pop, o U2 ficou pop, né? Não, qual é o problema? Então, pessoal, aqui a gente já falou de algumas bandas, não todas, né? A maioria delas ali são as que mais fizeram sucesso, né? Na visão do Júlio, logicamente, que montou essa pauta, mas tem outras bandas, vocês podem ficar à vontade para citar nos comentários aí. E eu queria pedir agora pro Júlio, principalmente, mas também pro Thiago, deixar sugestões de bandas e de músicas, se possível, dessas bandas pro pessoal que não conhece nada de rock argentino, para poder conhecer e tentar alguma coisa que fisgue, né? Porque eu acho que é um tipo de rock muito rico e tem muita referência, e é muito interessante ter esse intercâmbio de cultura, né? Ainda mais o brasileiro, que é tão ilhado por falar português e até por não querer ir atrás de entender outra língua que não seja o inglês, né? Não sei por que no Brasil tem isso, mas enfim. Então, galera, a banda que eu recomendo, que realmente é a que eu mais gosto, como eu já citei antes, é o Ataque 77, não tem jeito, eu gosto muito dessa banda. E eu, entre várias, assim, eu recomendaria toda a discografia deles. É, eles têm covers muito interessantes, e foi até através de um deles que eu conheci a banda. Mas eu vou recomendar o disco Amém, de 95. Ele é um disco aclamado pela crítica e foi um sucesso também. E vale muito a pena conhecer. Então, Ataque 77... Escutem tudo, mas se quiserem começar por alguma coisa, comecem por esse disco, Amém. Bom, eu vou deixar uma lista sugerida no Paul junto com o Sebs, de tudo que nós falamos aqui, para degustarem músicas icônicas de todas as bandas que nós falamos. Mas eu queria terminar citando uma banda atual, nova, conhecida assim mais no underground e que se espelha mais no rock prog, que se chama Ashermaniana. É excelente, tem dois discos, tem um que saiu este ano em 2017, que se chama Flores Negras. Vou deixar também no post para vocês ouvirem. Eu descobri essa banda pouco tempo atrás, queria deixar como última dica. Eu vou criar uma lista no Spotify com todas essas músicas que o Julian separou com tanto cuidado, e vai estar disponível aí no link no post. Vai ser montada com muito carinho pelo Sebs e eu. Queria agradecer muito a presença de vocês, ter gravado essa pauta que já estava engavetada há um bom tempo. O Thiago, que é lá do Turno Livre Musical, né, que faz parte do Papo Canela, tá sempre presente lá gravando sobre futebol, e agora tá com um projeto novo, né, com o Turno Livre Musical, para falar sobre música de um modo geral. E o Julian, que é presença constante nos hangouts da vida aí, com a galera do podcast do Pensador Louco, e também nos botecos virtuais aí, que reúne toda a galera da podosfera e fica conversando, trocando ideia na madrugada. Muito obrigado a vocês dois. Eu sou suspeito também para falar, eu acho que a única banda que eu mais escutei, além de Fito Paz, que eu escutei muito, né, mas eu não vou citar ele, eu vou recomendar só do Estéreo, e a música Um Míssel e Mi Placar, que é a primeira música do álbum deles, Acústicos, né, que é Música, Comfort e Para Volar. E agradeço vocês aí. Obrigado pelo convite. É isso aí, galera. Agradeço todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima. Eu tô aqui de volta, e pra quê? Ora, pra quê? Pra ler os feedbacks que eu tive no último episódio. Já tá virando uma tradição aqui no podcast, e eu vou te falar que eu não tô achando ruim não, viu? Ah, eu acho incrível isso aí, cara. Vocês devem ter escutado outra voz aí, dá pra notar e perceber que eu não estou sozinho dessa vez, e eu convoquei o Felipe Canela lá do Papo Canela. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, tudo ok, tudo tranquilo. Haha, rápido, certeiro e sagaz, né? A gente vai ler os feedbacks, os dois comentários que fizeram na página sobre o último episódio, episódio 59, chamado Destinatário dos Pontos Mudou-se, que é um episódio que a gente fez sobre mudanças de cidade, eu contando a minha história quando eu saí de Manaus e vim pra Salvador, e o Ulisses Dias contando de quando ele saiu de Brasília para ir para o Rio de Janeiro. Nós tivemos dois comentários e eu vou ler o primeiro comentário, que foi de um dos participantes do podcast, a Karen, lá do podcast X-Spoilers. Diz ela: Eu curti muito o programa, parabéns. Entre o bate-papo e as inserções de todo mundo, ficou uma sensação generalizada e gostosa de familiaridade e pertencimento. Faz sentido o sentimento de pertencimento a um grupo de deslocados? Ha, ha, ha, ha, ha. Cara, essas risadas assim são tão... Como assim? Que eu posso falar? Atuar virtualmente deslocadas, cara. Já teve essa sensação, cara? Essas risadas são risadas do Batman, né? Das antigas. Como ler uma risada, né, cara? Você ri de verdade ou você lê a risada, né, cara? Enfim, continuando. Me faz perceber quão poucas oportunidades tenho de falar sobre esse aspecto da minha vida. É, pra quem deve ter escutado o episódio, ela foi uma das pessoas que mandou o áudio, que nós fizemos as sessões no decorrer do episódio, e ela tava contando a história dela, que ela saiu de Brasília, né, foi pra Minas e tal. E ela conta um pouco sobre essa questão das oportunidades que ela teve e sobre como mudou a vida dela. Ah, eu lembro desse áudio. Exatamente. Continuando o comentário, sobre cidades montanhosas serem mais estressadas, não sei se concordo. O povo mineiro é conhecido por ser de boa, sem muito conflito, bem como quieto. Eu tenho uma visão bem diferente desse contraste Brasília plana versus cidade montanhosa. No meu caso, Belo Horizonte. Cara, a gente comentou no episódio, na verdade eu comentei que eu tinha visto um filósofo falando num programa da Cultura, fazendo uma comparação entre o povo mineiro e o povo chinês, que ele dizia que a China, eu comentei isso no episódio, ele falava que a China era, assim, 70% do país era montanhoso. E ele fazia um paralelo entre os filósofos da China, das regiões montanhosas e das regiões planas, que são bem poucas. E ele dizia que os caras que moravam na montanha, eles tinham uma certa tendência a serem mais fechados, mais introspectivos, né? Olha só. E ele fez esse paralelo juntamente com o povo mineiro, que dizia que por isso que o povo mineiro é mais comiqueto e tal, né? É mais tranquilo, mais na dele, né? E ele falou que uma vez ele tinha colocado um texto de, acho que de Lao ou de Mao, não sei quem, um chinês aí, algum filósofo chinês, podia ser até confuso, cara. E ele deu pro Ziraldo ler, pô. E o Ziraldo falou, pô, esse cara é mineiro. Ou seja, era mesmo mesma conexão de pensamento, né, cara? E eu lembro de ter comentado isso no episódio, e ela aqui, né, como boa mineira, detentora do conhecimento, né, boa mineira, ela tá falando aqui que não, né, tá discordando. E ela diz aqui também, quem sai do plano pro montanhoso se sente claustrofóbico. Quem faz o caminho inverso tem um pouco de vertigem, fica meio agorafóbico. O que seria agorafóbico? Ah, não faço ideia, eu já ouvi essa palavra, cara. Será que aquele cara que é muito ansioso, que é tudo pra agora, que não para e tal? Pode ser, cara, pode ser. Vamos dar uma pesquisada aqui no Google. Enquanto você lê aí, eu vou dar uma pesquisada aqui, rapidinho, vai lá. Sinto muita falta da moldura no horizonte, diz ela. Da minha serra querida que me abraçava como mãe trazendo filho para a segurança da sua proximidade. Nossa, que poético. Uhum. Caramba, nossa, que bonito, cara. Tá fazendo dizendo que a serra é uma mãe que abraçava o filho. É. Legal. Eu queria saber como é que eu me imaginava lá no meio do mato, mano. Mas enfim. Sempre associei a hospitalidade do mineiro a esse aconchego da serra. Legal. Talvez tenhamos essa mania de antropomorfizar, rapaz, a Karen gosta de usar a palavra difícil, viu? O relevo, bem como as cidades. Ela dá vida, né? O relevo, ela dá vida, né? É, agora que eu me toquei, né? É isso que ela tá querendo dizer, né? Dar vida ao relevo. Eu lembrei por causa dos filmes do Egito, né? Antropomorfização dos deuses, né? Mistura o homem com o animal. Acho que é isso, né? Eu acho que você tá certo. Acho que você tá certo. Continue com o meu trabalho. Eu vou aqui cultivar esse sentimento gostoso que o seu episódio me trouxe. Bacana, bacana. Muito obrigado pela oportunidade de fazer parte disso. Karen do X-Spoilers. Pra quem não conhece, X-Spoilers é um podcast que não necessariamente fala sobre spoilers, embora eles citem alguns, vários spoilers sobre diversas obras da cultura pop. Mas eles falam muito de notícias e alguns comentários pertinentes bem específicos a algum tipo de notícia. Então, por exemplo, vamos dizer, essa semana vai ter um filme novo do Harry Potter, tem alguma polêmica envolvendo Harry Potter. Os caras estão comentando só sobre essa polêmica, não só necessariamente sobre Harry Potter. Ah, legal. Eles também comentam sobre diversas séries e tal. É bem interessante, vai ter link aí do podcast da Karen. Duas coisas, cara. Agorafobia, ou seja, é medo de lugar medo de ficar em lugares públicos abertos. Olha só. É. E outra coisa, cara, eu me identifiquei muito com quando ela fala em cidade montanhosa, assim, que é uma coisa bacana, é um contato direto com a natureza. Eu tenho isso quando eu vou para as serras aqui no Ceará, né? Porque pra quem não sabe, o Ceará, quando pensa no Ceará é praia, né? Fortaleza, não sei o que, não. Mas tem umas cidades ao norte do estado que são montanhosas, assim. Algumas serras, e é muito bacana, cara. Eu vou pra aproveitar a natureza lá, eu vou pra aproveitar o lugar, sabe? Olhar aquele vale, ou aquelas cachoeiras que são bonitas. É muito legal, me identifico muito com montanhas e serras. É, eu também eu gosto, cara. As poucas vezes que eu fui, eu gostei muito. É um clima mais frio, né? Sim. É realmente... É uma coisa mais... aconchegante. Divertida e tal. E aconchegante, com certeza, com certeza. Muito obrigado, Karen. Valeu pelo comentário. E apareça sempre que quiser. Sim. Temos um segundo comentário aqui de um cara que está se tornando já frequente aqui no podcast. Uhum. Tenho só a agradecer a ele, o podcast dele é muito bom, mas eu vou deixar essa função de ler essa parte com o Felipe. Manda aí, Felipe. Sim, a gente está recebendo um e-mail do Pensador Louco lá direto do Teatro Escuro do Pensador Louco. Cara, quem não conhece esse podcast, vai deixar o link, né, Seps? Uhum. É muito, muito, muito foda, cara. Eu particularmente gosto muito das análises musicais quando ele tá fazendo... indicações de bandas que a gente não conhece e aqueles textos maravilhosos que ele bota antes de colocar, cara. É massa, né? É muito massa, cara. Eu fico rindo de alegria no ônibus, que eu vou escutando trabalho, assim, né? No ônibus, eu fico rindo sozinho, cara. Como o cara faz essas analogias, cara? Muito maluco, cara. É foda, é muito bom. Teatro Escuro do Pensador Louco, no caso, esse programa é o Som do Caixão. Som do Caixão, isso. Quando ele analisa alguma banda ou algum estilo musical. É sensacional, cara, sensacional. E ele mandou isso pra gente. Que programa cravado de nostalgia. Ficou muito foda, foda com PH. É, que é mais foda ainda. É, que é mais foda ainda. Enquanto analisando as mudanças de região, cultura, entre parênteses, não vou mencionar mudanças de identidade, sexo ou planeta, como foi comentado no final, fecha parênteses, não pude deixar de notar a saudade dos participantes, de tudo que viveram em outros lugares, estados e casas. Foi muito bom ouvir as histórias. Eu senti isso principalmente na voz do Ulisses, cara. A voz do Ulisses estava meio bem nostálgica, né, cara? Tava bastante. Ele tava muito borocochô essa semana, cara. Que o Rio de Janeiro tá complicado, né? Vamos falar a verdade. É, pois é. Eu percebi na tua voz um sentimento de descoberta, de alegria, assim, de coisa nova, uhum. Sabe? Você chegou num estado que tem futebol, então... Pois é, cara. Foi muito e ele é o contrário, né? Ele já tá meio de saco cheio. É, né? Pois é. Essa porra, cara. É foda, mas foi um contraste. Realmente foi um contraste. Energias positivas pro Liz, cara. Eu gosto muito dele. Também, cara. Continuando aqui o e-mail do Pensador, ele disse... Conforme disse, já mudei de lá pra cá, aos montes, e acho que isso talvez seja um dos, senão o maior formador de caráter. A certeza de ter que se virar, de não contar com o certo, o costumeiro ou habitual. O ato de se adaptar e seguir em frente. Isso realmente é foda. Outro dia eu tava ouvindo o último playcast que saiu. Não vou lembrar o número agora, acho que foi o 42. E o Lucas fez um podcast meio Forever Alone, né? Lá, sozinho. Mas foi foda, cara. Assim, que é um cara que tem 22 anos, que já passou por N situações da vida, assim, que fizeram ele amadurecer pra caramba. E essa questão da mudança, não sei se de estado, não, ele não deixou claro, eu não prestei muita atenção, mas de casa, de morar só, foi uma coisa que fez ele crescer pra caramba, né? Sim, ele me chamou pra isso daí, infelizmente eu não pude participar. Vou procurar ver como é que ficou o resultado. E finalizando o e-mail do Pensador Louco, ele deu os parabéns, ficou de tirar o sono e a chatice do dia, de tão interessante. Abração, um oito com fechando paredes. Acho que é um sorriso isso. É um emoticon aí das antigas. Um emoticon das antigas. Pensador Louco, muito obrigado pelo comentário, velho. Pô, velho, é... Sem palavras assim, cara. Eu fico feliz de... Eu não sei se eu te falei, Felipe, e você faz parte disso. É. Eu tô na internet pra conhecer pessoas, cara. Eu não tô pra fazer fama, pra ganhar dinheiro, pra nada disso, cara. Ganhar dinheiro eu ganho em outro lugar e fama eu não tenho, sinceramente, interesse nenhum. Mas se quiser pagar, pode pagar, né? Ah, se quiser pagar, né? Alguma coisa não faz mal. Mas, cara, pra mim, desde a época quando eu comecei a frequentar a internet, ter blog, rede social, tudo isso pra mim só tem um objetivo: conhecer gente nova e gente de preferência interessante, gente bacana. E, pô, velho, eu fico muito feliz quando eu recebo feedback do trabalho que a gente faz, cara. Acho que tu também deve imaginar ter isso também lá no Papo Canela, né? A gente não ganha nada com isso. Podcaster, pouquíssimos ganham dinheiro com isso. E quando a gente recebe um feedback tão bacana como esse do Pensador Louco e como o da Karen também, logicamente, a gente fica, de certa maneira, recompensado. E eu gosto de ter essa troca de figurinha, de conhecimento, né, de experiências e tal. É muito bom, cara. Agradeço o Pensador Louco e não deixem de visitar os dois podcasts, tanto o Teatro Escuro do Pensador Louco quanto o X-Spoilers da Karen. Vai ter link aí no post para vocês darem uma olhada. Ah, Felipe, eu acho que eu não fiz direito o jabá do participante desse podcast agora que está finalizando, que a gente falou sobre o rock argentino. Fomos eu, o Julian Catino, que é um colega nosso de Hangout, e o seu parceiro lá do Papo Canela, pô, o Thiago Rosas, cara, o host do Turno Livre Musical. Eu comentei um pouco sobre o Turno Livre Musical, mas dá uma palhinha, o que seria, mais especificamente, esse projeto novo que vocês têm aí no Papo Canela? Cara, o Turno Livre Musical é um projeto totalmente pensado e finalizado e praticado pelo Thiago Rosas, né? Ele tá tocando isso aí, até porque ele entende muito mais de música do que eu. E ele quis fazer esse projeto para colocar todo dia 10 um turno livre especial musical falando de N situações da música em si. Não precisa ser do rock. Ele gosta muito de rock, mas ele fala de rock, fala de um monte de coisa. Eu não conheço, não. Mas ele tá com esse projeto bacana e legal, tá correndo atrás, tá aprendendo a editar, a gente tá dando uma força lá e tá se garantindo já, assim. E é isso, cara. Todo dia 10 tem um turno livre musical lá no Papo Canela, que o Papo Canela é um podcast de futebol, mas tem essa... A gente não gosta só de futebol, né, Seps? E quando você fala a gente, porque quase sempre eu tô participando lá, cara. E eu tenho... Cara, eu tô até querendo vou dar uma sugestão aqui, não sei se tu vai aceitar, Felipe. Eu tava pensando nisso outro dia. Eu acho que tu podia criar meio que uma descrição do teu podcast, se você aceitar logicamente, né? Papo Canela, podcast que fala sobre a maior religião do mundo. Acho que fica mais fechado o negócio. Isso seria muito a antítese do Papo Canela. Muito foda, cara, muito foda. Eu vou pensar no seu caso. Eu sempre andei pensando em mudar aquela frasezinha, porque eu nunca me conformei com as frases. Eu sempre mudei, na verdade, né? Essa ficou bacana, cara. Pode ser o futebol, como pode não ser o futebol? Quem sabe, né? Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias ou quando a gente conseguir gravar de novo. Tchau, tchau, galera. Falou. Falou, valeu.